Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Notícias sobre o ex-prefeito Paulo McDonald? Temos. Hoje, curiosamente, a notícia é em favor do Paulo. É, vocês veem que aqui nós não escolhemos assunto. O fato aconteceu, vamos contar para aquelas pessoas que nos ouvem aqui diariamente. O Paulo, quando prefeito, contratou um escritório chique de Curitiba. É, esses medalhões, chamado Hendrix e Hendrix. Escritório renomado de Curitiba, ele contratou, pagou aí um bom dinheiro do contribuinte de Foz para advogar em causas aqui do município. Ora, o Ministério Público se insurgiu contra essa iniciativa pelo elementar fato de que o município conta com 12 procuradores jurídicos, são advogados de carreira. Eles estão ali, eles despacham ali em frente ao Palácio Cataratas e tem na pessoa do Dr. Willy Costa Dolinsky, o procurador-geral, que foi até meu entrevistado semana passada. Muito bem. E o MP entende que a prefeitura não tem que gastar com contratação de advogados lá fora. Ora, se tem um corpo dentro dos quadros da prefeitura, que não é? É uma coisa até que faz sentido. Entretanto, todavia, contudo, minhas queridas subordinativas alternativas, o juiz Dr. Wendel, um bom juiz, registre aqui de passagem, que é o responsável pela segunda vara fazendária, entendeu de dar improcedente. Quer dizer, absolveu o Paulo McDonald. É, entendeu que é normal, que não tem problema. Pode, então, ficou isso subentendido na decisão do Dr. Wendel, o juiz, que absolveu o Paulo da acusação de contratar os advogados. É assim, justiça tem dessas coisas. Ontem mesmo eu disse, a coisa julgada transforma o quadrado em redondo. Agora, o que que o MP fez? Recorreu da decisão. Por isso que o direito é bonito por causa disso. O nosso sistema judiciário é assim. Quando uma decisão, as pessoas se insurgem contra uma decisão, sempre tem uma corte acima para recorrer. Isso pode, inclusive, desaguar lá no STF em Brasília, ou no STJ. Enfim, é isso aí. Hendrix e Hendrix, a contratação, o juiz aqui não viu nada demais, absolveu o senhor Paulo McDonald. Menos uma dor de cabeça para ele momentânea, né? Porque foi recorrido ao TJ, vamos ver o que, que o TJ vai falar. Foi criada uma comissão na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu para apurar a questão dos loteamentos aqui em Foz do Iguaçu. O que é que deu desta comissão, Lucas? Ué, eu vi hoje, né? Saiu aí no principal jornal. Eu acho que não deu muita coisa. Eu acho que acabou a rigor mesmo numa baita de uma pizza recheada com goiabada e marmelada. Pizza com marmelada é bom, hein? Porque eu vi que eles encontraram irregularidades em mais de 30 loteamentos, né, Guilherme? Mas eu não vi ali nenhum nome ali, não foi nominados, porque quem cria loteamentos no município não é o bispo, não é o padre e não é o pastor, é o prefeito. Os prefeitos são os maiores gestores, eles que cuidam dessa área, junto com o seu secretário de obras, né? Então, eu não vi, por enquanto, nenhum nome de nenhum prefeito, nenhum secretário que foi responsabilizado por essas irregularidades nos 30 loteamentos. Agora vai ter uma audiência, agora parece que no final do mês, dia 28, na Câmara, para discutir melhor o resultado da CI. Em priori, eu fiquei um pouco, assim, desapontado, porque não vi nome de ninguém a ser responsabilizado. Enfim, vamos ver na audiência na Câmara se aparecerá algum nome. O relatório final já foi elaborado, eu não li, mas pelo que vi aí, não tem nome de ninguém. É isso. Recursos para o Paraná. Pois ontem é. Ontem foram liberados recursos que estavam sendo aguardados já há bastante tempo. Todos os estados da federação, 27 estados da federação, eles têm direito aí de vários recursos. Um deles é ligado ao Banco do Brasil. Isso é lei, todos têm que ter acesso, têm o direito. Entretanto, com a passagem da senhora Gleisi Hoffmann pela Casa Civil, ela tinha muita influência, né, a principal ministra, isso é dito a todo momento aqui no Paraná, pelos comentaristas políticos, pelos jornalistas, pelos formadores de opinião. Com a estada da Gleisi lá, vários recursos foram brecados para o Paraná. O próprio governador vem denunciando isso. E, nas últimas horas, o ministro Marco Aurélio Melo, que é um dos ministros do Supremo Tribunal, entendeu de liberar um valor de 817 milhões que estava encalacrado na burocracia lá em Brasília. Dizem até que a Gleisi Denise Hoffmann, que estava retendo a liberação desse dinheiro. O prefeito Beto Rich chegou até a chorar de emoção. O dinheiro vai entrar nos cofres nas próximas horas. Mais uma vitória aí, né, do governo do estado, que enfrentou esse problema. Agora a dona Gleisi chegou no Senado, ela tomou seu lugar no Senado, Guilherme. Ela pertence à poderosa comissão de CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde está também o senador Requião. E essa comissão tem a prerrogativa de pedir vista dos projetos que pode beneficiar o governo do Paraná e com isso retardar suas liberações. É o que ela fez. Ela pediu vista de 9 projetos que visam beneficiar. Eu acho que tem conotação política, porque ela quer prejudicar a política paranaense, o desenvolvimento do Paraná, para surgir mais na frente como a redentora, a candidata que vai ser a governadora, que vai ser espécie de redentora de todo esse problema. Está misturando política com desenvolvimento. Isso é mal. Lucas, você me comentava a respeito de um caso ocorrido na cidade de Corbélia. Alguma relação até com aqui, algo que pode acontecer em Foz? Pode. Eu peguei esse caso, Guilherme, vou comentar aqui rapidinho. Lá em Corbélia, cidade aqui do Paraná, né? 2 médicos acabam de ser denunciados. E detalhe, a justiça acatou as denúncias. Eles foram denunciados por homicídio qualificado, com dolo. Por quê? Porque eles estavam em determinado posto lá da cidade. Um cidadão teve um acidente automobilístico lá e foi levado em estado grave para um dos hospitais lá. E esses médicos, 2 médicos lá dessa cidade, recusaram atendimento ao cidadão. E por isso foram denunciados. Eles vão enfrentar agora o tribunal do júri. Se forem condenados, pode pegar até 30 anos. E, portanto, que fique bem patente que recusar atendimento médico, o médico que recusa atender uma pessoa, ele pratica crime. E em Corbélia acabou de ficar patente isso. 2 médicos denunciados, volto a repetir, essa notícia está no meu sítio, hlucas.com.br. E aqui em Foz, nós já tivemos notícias de médicos que estavam descansando e tudo, não vou citar nome, mas já ocorreu e ocorre em todo lugar no Brasil. O médico, de repente, está descansando, não quer atender. E deu nisso lá em Corbélia, né? Então, olho vivo, porque pode acontecer aqui também. Foi isso. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto amanhã na sexta, último dia. Tenham todos um bom dia.